Vai um bombeiro à civil a passear quando repara que, do outro lado da rua, está um menino vestido de bombeiro, sentado em cima de um carrinho de bombeiros, puxado por um cão e um gato. Só que o cão tem a coleira ao pescoço, enquanto que o gato tem a coleira à volta, como dizer, das bolinhas, digamos, dos tomatinhos. Orgulhoso, mas intrigado, aproxima-se o bombeiro. Olá, pequenito. Então, como é que tu te chamas, hein? João. Não, há João. Pelos vistos, queres ser bombeiro, não é? Pois quero. Sabes que eu também sou bombeiro, pequenito, só que não estou fardado. Ah! Foste tu que fizeste a roupa e o carrinho e tal? Fui. Está tudo muito bem, tu és um pequenito cheio de... Sim, senhor. E como não tens motor, está giro, porque tens um cão e um gato a puxar-te. Muito engenhoso, sim, senhor. Mas olha, se apertares a coleira do gato no mesmo sítio onde apertaste a do cão, vais muito mais depressa. Pois é, mas assim depois não tenho a sirene. Gosto de sempre quando é preciso explicar com um efeito sonoro bombástico.